mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao. Ah, meu filho, mais um programa, mais um descarrego aqui na sua, na minha, na nossa Mutante Radio. Pois é, chegamos com um baita sonsaço, hein, meu filho? Bella Ciao, Los Fastidios, com esse nome, Los Fastidios, é uma banda italiana. Pois é, por incrível que pareça, baita bandaça, numa pegada incrível, Guns of Brixton. Ai, ai, ai, Bella Ciao é um... Bom, pra quem não sabe, Bella Ciao é um hino, um daqueles hinos... que muitos países europeus têm, hino antifascista. Então era o hino que a galera que sofria muito na mão dos ditadores europeus tinham como razão para lutar, e esse era o hino italiano Bella Ciao. Aliás, essa música ela tem uma curiosidade interessante. Recentemente eu me peguei fuçando ali no Netflix e achei uma série que passa aqui na TV espanhola, mas eu não sou muito de assistir TV, que se chama La Casa de Papel, e me impressiona que ela também tá passando no Netflix brasileiro. E, meu Deus do céu, eu parei para ver essa série, que baita série punk rock do início ao fim. Os nego entra dentro da Casa da Moeda pra assaltar a Casa da Moeda, que, putz, Olha, rapaz, você fica com os coração na boca de tanto desespero que dá essa série. Baita série, eu recomendo muitíssimo. Não só aqueles podcasts, aqueles programas de, né, de cultura pop, de coisa nerd, mas também recomendo série. Assista aí, meu filho. Você que tem o Netflix, você que paga aí 30 conto por mês, La Casa de Papel, vale muito a pena. É curtinha, tem acho que uma temporada e meia, vai, acho que são 16 ou 17 episódios. Vale muito a pena, historinha fechadinha, não acaba do nada, ela acaba onde tem que acabar. Baita seriado, vale a pena. E esse som é Bella Ciao, ele tá presente nessa série ali no finzinho da primeira temporada. Eles têm um momento de virada que eles cantam essa música, é como se fosse mais ou menos um hino deles, já que eles também são meio que punk a galera, querendo roubar a casa da moeda. Muito bom, indico. Baita sonsaço, com esse som abrimos o Descarrego 57, meu filho. Na sequência vamos com Bumping Uglies com Bucket of Ones, banda de Anápolis, na costa leste americana. Putz, que baita sonsaço, hein, meu? Bumping Uglies, fazia tempo eu não ouvia. Banda que também fazia um tempo que eu não ouvia era o Audio Dub. Putz, a banda de São Francisco, acho que os caras lançaram o último disco deles em 2013, inclusive é o dessa música. O disco se chama The City. E, putz, cara, é uma banda que eu fazia muito tempo não ouvia, vale muito a pena. Eu sou muito fã de audio dub. A música se chama Match.com. Em 2013 ainda não tinha Tinder, então era meio que no ponto com pros nego ficar arrumando as picadilhas. Hoje em dia não precisa entrar num site ponto com. Hoje em dia você pode descarregar seus Tinder ou outros que tem. Eu descobri que tem outros Tinder pra bom, enfim, pra galera gay, tem pra quem gosta de urso, tem pra quem gosta de cerveja, tem Tinder pra tudo que é gosto. Tem, descarregue e seja feliz, meu filho, ache o seu par aí. Na sequência, vamos, primeiro bloco de descarrego, The Interrupters com Phantom City. É, mais um feat, mais um daqueles feat, participação de Tim Time Bomb, produtor dos caras, o vocalista do Rancid, sonsaço também, Phantom City. Vai, meu filho, primeiro bloco de descarrego. Everything I am is like nothing that I plan. An unconventional existence steadily refuse assistance. Passionate in my persistence, realize I got all the symptoms. The dreamer who's been left in vain. I will not complain. Chasing dreams with no hesitation. I'll take the risk, it's clearly labeled. There's no fun in living stable. One more year and I'll run the table. On the grind till I am able to look back in retrospect. With no hint of. Back, leave a message for me at the tone. I'll see you when I see you, if I make it home, yeah. Oh, oh. Yeah. Nah, nah, nah. Treading water, is it good enough? I can barely keep my head above a quarter century. Already spent in a state of self-inflicted discontent. But I got no remorse, I can't repent. I'd be damned if I don't circumvent shadows that have been cast by men who walked. I ain't coming back. Leave a message for me at the tone. Yeah. biological clock is ticking. Don't give her your cell phone number if that's what you're thinking. You're here on a one-night stand, but the woman's trying to find her man. All alone on Match.com. A friend of mine just registered on Match.com. Ooh, we found a way to save the dragon every time. It's a middle-aged mom. Preferably divorced, over 30 with a real bad need. She needs a daddy for the kids and she's willing to get on her. We live in a graveyard, and there ain't no pity. few of us. I guess a million, no, then a piece of love is the only way to go. The city gon' blow like dynamite. No justice, no peace tonight. Now this town won't be the same. The whole world knows it by name. Phantom City. Mais um bloquinho desse carrego voltando aqui via Mutante Radio e via podcast. Muito obrigado a você que está ouvindo este humilde programa nas ondas internéticas da vida. Pois é, seja via Mutante Radio ou podcast realmente, meu filho. Vamos lá, seguindo o segundo bloco, vamos de Voodoo Glow Schools. Pois é, Left 4 Dead, que eu durante muito tempo cantava Vai Se Fuder, não sei porquê, acho que era uma rebeldia adolescente. Esse som chegava no Band Geek Mafia de 1998, discaço, também no meu gosto, uma das capas mais bonitas dos discos de ska. Pois é, rapaz, vamos seguindo com Planet Smashers com It's Over. It's Over, discaço, No Self Control. Cara, esse disco No Self Control do Planet Smashers é um dos meus favoritos. Chegava em 2001 e tem esse som que a gente vai tocar, It's Over. Na sequência, Dancehall Crashers. Dancehall Crashers, pra mim, um dos melhores vocais femininos de todos os tempos. E eles lançavam o último disco de estúdio deles, em 1999, chamado Purr, P-U-R-R, Purr, não sei como se fala isso em inglês, enfim. O som é Won't Be The Same. Vai, meu filho, o segundo bloquinho de descarrego dessa semana, vai. We'll be right back. Now like you? Do I even like you? Maybe I like you a little less than I should. Tá, fomos com um pouquinho mais de som do que eu prometi. Tocamos também nesse segundo bloco Less Than Jake, Years of Living Dangerously. Pois é, esse som chegava no último EP dos caras de fevereiro? Fevereiro, pois é, do ano passado. Porra, parece que faz mais tempo, hein? Baita sonsaço também. E também chegando em fevereiro de 2017, foi o último EP. Tão aguardado EP depois de, sei lá, 15 anos. Do Say Ferris, pois é, Do I Even Like You, outro vocal feminino potentíssimo, eu curto muito esse som, e com esse som a gente fechou o segundo bloco pro finalzinho do Descarrego agora, que tem quadro novo, pois é, rapaz, estamos estreando o quadro novo essa semana no Descarrego, e o quadro novo é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou muito fã de cover, eu já falei aqui algumas vezes, cover quando é bem feita, ela é bem feita e fica muito legal. E virou um quadro, pois é, todo programa vai ter uma musiquinha, aquele filezinho, aquela parte especial ali, o Ramon, pra você do cover, pra você degustar nesse no programa, no Descarrego. E essa semana, pra abrir, tem que ser muito, muito mestre. Então vamos tocar uma música de um mestraço, Bob Marley, Redemption Song, na voz de Johnny Cash e Joe Strummer. Putz, é três caras que... três mestres que deixaram a gente muito cedo. Acho que em 2001, 2002, deixaram a gente, Joe Strummer e Johnny Cash, dois ícones da música. Deve estar fazendo uma festa lá em cima, esses três aí, que, enfim, eu tinha que arrumar um jeito de tocar Johnny Cash, um dos meus artistas favoritos no Descarrego. Vamos lá, essa música é muito foda. Um abraço pra você, até a semana que vem com mais Descarrego. Falou! Yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I,